Os amigos, eu gosto muito de propaganda. Adoro propaganda. Adoro comercial. Porque eu acho que a boa propaganda, e quando eu digo boa propaganda, é não propaganda de supermercado. Sabe? Porque o cara me passar 4 anos num curso superior, só para sair dali e dizer, semana maluca, arroz agulhinha, R$3,99, aproveite. Eu acho que, sabe, foi dinheiro jogado fora, né? Mas tem outras que são geniais, e o publicitário genial é aquele que faz a mensagem de acordo com o público. Na verdade, a propaganda é o contrário da aula. Porque uma aula, ela sempre quer lhe informar de algo que você não saiba. A boa aula é aquela que você sai e diz, nossa, eu nunca tinha ouvido alguém dizer isso. Né? É aí que o professor fica feliz. Falei o inédito. Inédito para eles, que eu já estou de saco cheio de ouvir. Mas é inédito. Isso é aula eficaz. A propaganda não. A propaganda tem que vender o novo. Porque como diz a propaganda da Ford, viva o novo. O novo é lindo. O estado que fez isso é João Carrascosa. Conheço ele, figura. O novo é lindo. Eu perguntei para ele de onde ele tirou isso. Ele ficou 2 horas explicando. Eu perguntei por perguntar. Mas depois que ele começou, então tá, né? Ele contou todo o processo de criação. Eu falei, ah, não estava interessado. Você fala do novo, mas a forma de falar do novo, a forma de apresentar o novo, tem que ser a partir do que você queira ouvir, para ser eficaz. É que nem político, né? Dizem que eleição é marketing, o resto é política. Na eleição, o candidato não diz. Vamos, a eleição é sempre boa, porque propõe transformações da sociedade. Propõe a desgraça nenhuma. O candidato diz o que ele acha que você quer o que você quer ouvir. Porque ele acha que as pessoas tendem a votar naquele cara que diz aquilo que você já concordava antes dele abrir a boca. Então essa é a boa propaganda. Eu já citei aqui aquela propaganda que falava, né, cabeça de panela de pressão, né, e ficava lá com a musiquinha e dizia, enquanto todo mundo faz o que é modinha, nós fazemos o que é legal. Aí apareciam as pessoas com cabeça de panela de pressão, falei, né? E outros com cabeça de margarina. Repare que a propaganda não fala do produto. Pense aí em quantas propagandas você assiste na TV todo dia, para você que assiste TV ainda, né? Pensa no intervalo do Super Pop. Quantas vezes passa a propaganda de um produto, você até se lembra da propaganda, mas não se lembra do produto. A propaganda pega mais do que o produto. Dentro das campanhas de recall, de marca, tem propaganda que as pessoas lembram em massa no recall, mas não se lembram do produto no recall. Que é fantástico para quem foi pago para fazer um troço para as pessoas comprarem o produto e não assistirem a TV no intervalo. Quem que o dono do canal de TV agradece. Porque quando a propaganda é boa, você também não muda muito de canal. Agora, o produto. Então, por que as propagandas são cada vez mais assim? Elas falam menos do produto. É porque enquanto elas não falam do produto, elas falam de você. Elas falam de você. Propaganda de purgante. Toda propaganda de purgante é alguém saindo rindo do banheiro. É alguém dizendo, a minha vida mudou. Eu agora sou feliz. Toda minha tristeza ficou na privada. Antigamente, uma propaganda de purgante seria assim. Tome você também purgante e purgantex. Purgante e purgantex, nada mais ficará em você. Purgante e purgantex é feito com as mais fabulosas enzimas. Purgante e purgantex, desentope a terra. E assim vai. Ele vai falando do produto, como o produto é bom. Foram 18 anos desenvolvendo o produto. Bota um cientista alemão para dizer como é que você desenvolveu o produto. Ah, Alphenach tem conta. Ah, viu? É bom, ele é alemão. O alemão que viu, o cara que aprende a falar alemão, aprende a fazer purgante, que é uma beleza também. Que, né? O cara é sindicato. E assim vai. o teste do iogurte, você também. Tem 15 dias falando cocô na hora. E aí aparece o depoimento do usuário. Feliz. Olha, tá tudo. Eu vou ao banheiro, saio. Há um certo entristecimento. Que loucura isso, é verdade. Mas depois, aí volta meio que ao normal, sabe? Falo de você. É porque a propaganda não está convidando você a comprar o produto. Está convidando você a ser outra pessoa. Porque o mundo hoje lhe convida a ser outra pessoa o tempo todo. Porque a nossa cultura é uma cultura tal em que o mundo é forçado a ser outro o tempo todo. Porque amamos o novo e somos avessos à tradição e à hierarquia. Não gostamos do mesmo. Queremos o novo. Não confundo o novo com o ineditivo. Lembrando uma conversa aqui, no intervalo. O novo não precisa nem ser inédito. Pode ser o mesmo relançado. Basta que não seja dominante. Basta que não seja comum. Basta que não seja usual. Tem aquele chato, se vão falar de música às vezes, que chega para você. Rapaz, tem uma banda muito legal, você falou de música aí que você gosta. Você conhece o Super Spaceballs? Você? Quem? Super Spaceball é uma banda assim de Seattle. E ela tem uma influência assim do jazz, mas com uma batida meio fake, assim, sabe? Porque tem muita influência do movimento sub-pop, sub-wave, sabe? Só que da costa leste, sabe? Tem uma coisa assim sub-ground. Você não conhece. O Caputo tem que ouvir, é muito bom. Agora, se esse cara vem com esse papo e pergunta, tu conhece a banda? Você conheço? Já acabou a graça do negócio. E já tem que descobrir outra no MySpace. Quanto menos gente souber daquele troço, melhor. E esse troço que ele descobre novo pode ser algo do século XVI. Uma banda de rock no século XVI, que era muito influenciada. Pode ser o antigo. O meu amigo antigo que ninguém mais conhece, que ninguém se lembra, que não é usual, é novo. É tão novo quanto a bolinha azul do meu vídeo cassete. Funciona até hoje. A bolinha azul. Tu aperta, ela sai. Você será resistente. É a mesma coisa. É o novo. O mundo é convidado. E você também. E você também. A empresa não é. A empresa está. Um amigo meu do mundo corporativo paulista. Fiz até essas diferenças também. O mundo corporativo paulista é muito estranho. Né? Porque além das esquisitices de toda empresa, tem um sotaque. Eu não sei porquê, mas certo papo de empresa. Um sotaque paulista muda muito, não muda não. Porque tem que ser resiliente. Resiliência no meio da física? O que é resiliente? Aquele cara que fica sob pressão, meu, aponta a pressão. E ele se adapta, meu, mas depois que a pressão passa, aí ele volta ao novo, não é beba. É o cara que tira hoje, você vai lamber o meu sapato. Amanhã você volta ao normal. Amor, você fica indignado com a lamber. Porque a empresa, meu amigo, ela tem que ser dinâmica. A empresa, aí vem aquelas coisas de jargão corporativo. Aí ele dizia o seguinte, eu tenho assim, sem exceção. Porque a empresa não está em crise, muda a cúpula. Né? Que nem tipo de futebol, você manda embora o técnico. Né? Até mandar embora aquele zagueiro porcaria que você tem no seu time, demora. Mas a cúpula vai rapidinho. Aí mudava a chefia. Aí ele tinha a sincera impressão de que todo chefe que entrava dizia, nosso problema na empresa é porque as várias unidades não estão se conectando. Então nós temos que centralizar as funções. Aí centralizar. A empresa continuava a rosa. Aí mudava o técnico. Aí chegava outro. O problema é que está tudo concentrado. Aí você tem que ser mais dinâmica. E aí desconcentrado. E tem a impressão que a primeira coisa que as pessoas faziam é reorganizar o organograma. Quando está tudo separado, junta, quando está junto, separa e pronto. E está tudo resolvido. Quer dizer, é muito mais pela necessidade de mudança. Porque tem que mudar. E você nem sabe por quê. Que o mercado é dinâmico. E o mercado E como as pessoas entram em modismo, cara? Como entram em modismo? Eu adoro computador, cara. Eu leio revista Info. E não sou pago para fazer mercantil. Se tiver alguém da Info, eu boto o boné na próxima. Eu gosto desse papo. Aí eu lembro de um tempo, todo mundo dizia o Second Life. Sua vida vai mudar com o Second Life. Várias empresas estão migrando para o Second Life. Eu fui ver qual era o Second Life. Entrei no troço, fiz um avatar com cabeça de coelho. E fui ver. Eu falei, caraca, a universidade de Yale tem um troço. E fui olhar e tinha gente gastando dinheiro para comprar terreno no mundo virtual. Matéria da Veja. As empresas e que não sei o que, se não for para lá. Eu fico imaginando quantas empresas se mobilizaram. Porque o futuro e você está ligado no Orkut, e você está ligado no Instagram. E hoje, meu amigo, quem é que acessa a Second Life? Eu não sei nem se esse troço ainda está no ar. Eles já não fecharam logo o Second Life e todo mundo voltou para First Life. Sabe? Mas era como você adere a modismos com a facilidade muito grande. Porque é lá que o mercado vai. Falo muito em target também, eu adoro esse papo. O target está mudando, cara. O target é um coelho. O bicho não para, o bicho sabe. O target não é fixo. O mesmo acontece com tudo, inclusive com a moral. Você é convidado à mudança. Convidado à mudança. Mas o problema é que o mundo muda num ritmo você aguenta acompanhar. Nem sempre você aguenta. E, portanto, o mundo que muda muito e que exige de você o ser outra pessoa diferente a cada instante, ele pode ser muito angustiante. Muito angustiante. Há dois autores que não são bem contemporâneos, mas que são estrelas da filosofia contemporânea. São Nietzsche e Heidegger. Há muita coisa diferente entre Nietzsche e Heidegger. Mas, alguns pontos, eles são bem parecidos. Nietzsche dirá sobre o ser, coisa que Heidegger tem uma tara também para falar. Heidegger é um autor difícil. Ele escreve mal. E escreve mal em alemão. Puta, cara. Escrever bem em alemão já dificulta a tradução. Quando tu escreve mal, então piora. Para piorar, ele adora inventar a palavra. E ele inventa mal a palavra. Ele inventa mal. Então ele tem um conceito tão pobre. Para falar de Dasein. Traduz-se como o ser aí. Entendeu o ser aí? Não. Não faz sentido o ser aí. O que ele quer dizer com o ser aí? É que ele diz, olha, a filosofia tem um problema. Um objeto. É isso que filósofo sabe. O filósofo tem que se concentrar com uma única coisa. O problema do ser. Porque o problema do ser está ligado a uma série de outros tipos de discurso. Para você falar sobre a mentira e a verdade, você discute o ser. Porque falar a verdade é produzir um discurso sobre o ser das coisas. É dizer o que a coisa é. Então, discutir o ser é a base fundamental para falar da produção de discursos verdadeiros. É a base fundamental para falarmos de física. Sim, porque todo discurso da filosofia, quando nasce com a preocupação com a física, é descobrir o ser do mundo, o que o mundo é. E para falar de nós mesmos. Então, se eu quero uma base profunda do conhecimento, o nível mais elementar de conhecimento, que é o objetivo da filosofia, e na raiz dos problemas do mundo, devo pensar o ser. Beleza? Até aí pode. Fácil de entender. O problema é que eu que penso o ser, eu que tenho essa preocupação com o ser, só o filósofo se preocupa com isso, né? Porque vai ninguém. Eu que tenho a preocupação com o ser, sou também um ser. Ao ser, eu. Sou um ser que pensa o ser. Isso pode ser difícil, pode ser complicado. Pode ser complicado. Você reparou que é mais fácil você conhecer outra pessoa do que você mesmo? Já falamos disso aqui. Você paga uma grana no analista para saber quem você é. Você fica o tempo todo se perguntando, será que eu gosto disso? Eu só gosto que disseram que eu gostar e aí eu engabelei, eu entrei nessa. Não é? Não fica um tempão, né? Olha. Lembra da metáfora do olho, de Platão? O olho é aquilo que vê tudo. Mas, estranhamente, o olho imagem de si mesmo no espelho. É preciso que ele se duplique para se enxergar. Mas o olho, ver a si mesmo diretamente, não consegue. Eu sou um ser que pensa o ser. Tem o mesmo problema do olho. O ser que pensa o ser não pode pensar o próprio ser diretamente. Só tem uma experiência do próprio ser indiretamente. Essa experiência indireta que eu tenho é pensar o ser a partir de algo que eu já sabia sobre o ser. Uma noção primeira, uma ideia primeira. Você, quando pensa a si mesmo cheio de dúvidas. Será que eu sou? O que eu gosto? Não gosto? Será que eu estou feliz mesmo aqui? Será que o meu barato mesmo é ter vindo trabalhar nessa empresa? Eu devia ter ido na Coca-Cola. Eu levei essa palestra na Coca-Cola e lá tem Coca-Cola de graça no corredor. Os caras investem num vício. É legal. Não tem devedor, mas tem aquário. Todo lugar é um barato. É liberado. Na garota, você pode comer chocolate à vontade também. Muito bom. E você fica, será que eu não devia estar no mundo do chocolate grátis? Uma semana você não vai suportar mais cheiro de chocolate. Será que eu não devia estar em outro lugar? Porque aqui o que a empresa pode lhe dar? Pedra? Vou levar a pelota para casa? Não pode. É onde? Está num vidrinho, ficou bonito na mesa. Bota umas plantinhas dentro. Aí você começa a se perguntar, sabe? Será que sou o que eu gosto? Mas julgar o outro é fácil. O cara não tem nada a ver. Cara, olha como ele está triste. E se você pergunta para ele mesmo, às vezes ele não sabe. Né? É muito mais fácil você ver a imagem. É muito mais fácil ver a imagem do que a si mesmo. E sobre si mesmo, que é tão difícil, você também nunca sai do nada. Você sempre tem uma ideia. Apesar das dúvidas, sempre tem um primeiro passo sobre você mesmo. E dirá, Heidegger, nós temos que partir desse primeiro passo. É precário? É incompleto? Mas é o que a gente tem, meu. Uma ideia primeiro. Nós. Esse nós é um eu. Em cada um de nós. Que já tem um conteúdo. Que já tem um ponto de partida. Ele vai chamar esse eu que já tem um conteúdo. Que já tem um ponto de partida. De Dasein. De ser aí. Então você. Você que tem. Você que tem. O ser que pensa o ser. Quer ver outra imagem para você? Pensar isso melhor. Dizem que a cobra no paraíso, quando estava tentando convencer a Eva, né? Come a maçã. Eu só vi no avião hoje. Come a maçã. E a Eva? Come a maçã. Maçã. Deus falou para mim. Não, mas come que aí você vai ter a sabedoria infinita. Eu não. Come que você vai ter, sei lá, dinheiro. E a cobra ia tentando de tudo e a Eva... Como eu já estava desistindo com uma pessoa, come que emagrece. Aí a gente. Tem gente que quando se olha no espelho, eu sei que tem uma imagem física ali, mas a pessoa não vê a imagem física. A pessoa vê a imagem física e tem uma espécie de imagem que não é física, que está na cabeça dela. Da mulher que olha, no verão então, isso é, né? Tô gorda. Uma amiga minha que se achava gorda. Ela tinha 52 quilos. 1,68 m. Eu tenho que emagrecer. Eu falei, só se amputar a perna. Fez lipo? Eu vou fazer lipo. De onde vai tirar? Eu pensei que lipo só tirasse gordura. Vai tirar osso? E pela perna também. Então, há uma imagem de si mesmo. Há uma imagem. Somos nós pensando a nós mesmos. Já que a gente não pode ver a nós mesmos, a gente não consegue ver nós na nossa materialidade. Você vê a si mesmo com essa imagem. Esse é o passo primeiro. Esse é o ser aí. É um ser afetado. Afetado de imagem. Ser falseado. Ser precário. Esse ser é o primeiro passo para eu conhecer o ser verdadeiro? Aí é que está. Não existe ser verdadeiro na obra de Heidegger. É estranho porque o principal livro dele chama Ser e Tempo. Bom, Ser e Tempo, então, tudo bem. Ele fala dele ser o precário. Mas eu vou chegar ao eu verdadeiro? Não vai, não. Porque não existe eu verdadeiro. Existe um você agora. Mas esse você de agora, daqui a 5 minutos, não existe mais. É um ser que não mais é. Porque não existe o ser sem a imagem do ser. Só a imagem. A imagem que muda. É como se hoje você se olhasse no espelho e dizer, estou gordo. Amanhã você se olha e diz, agora já estou legal. Já posso comer lasanha. Minhas dietas são assim. Duro um dia e aí eu gasto e não. Tem muito imagem Buda. Não há um você. Há um você agora. Há um você aqui. Mas em outro lugar, em outro tempo, há outro de você. Oh, mudei, mudei. O que faz você mudar de raiva? Porque você está só o produto dessa mudança. Há algo em você também que foi só a potência de si mesmo. É o vir a ser você. Todo mundo tem várias possibilidades na vida. O que é pensável agora para você, não é um pensável ilimitado. Você está limitado pelo que você já ouviu, pelo repertório que você tem, pelo que está te afetando agora. Isso tudo limita um pouco o seu pensamento. Não é infinito. Mas apesar de não ser infinito, é bem amplo. Você pode pensar várias coisas. Você poderia até, de certa forma, às vezes você tem a sensação de que você está direcionando o seu pensamento. Aula da chata, eu vou pensar em coisas animadas. Não consigo pensar em nada animado agora. Chocolate, eu vou pensar. Exemplo antigo. Vou pensar em algo animado. Você pode controlar. Mas até que ponto o chocolate que você pensou agora foi só porque eu acabei de falar? Ou porque, de fato, você queria comandar o seu pensamento? Até que ponto você é livre para realizar a sua própria possibilidade de si mesmo? Você fica se perguntando se você, quando decide alguma coisa, quando escolhe fazer alguma coisa na vida, se você escolhe porque, de fato, você queria, ou se você escolheu só porque foi influenciado por um grupo à sua volta, que vivia dizendo que aquilo ali era legal, que aquilo é que é o bom. Comprar Fiat Uno, não. Comprar Ford Ka, que é mais legal. Será que você comprou mesmo porque queria? Ou seja, você escolheu autenticamente? Ou você escolheu afetadamente, constrangidamente? Talvez o máximo grau de liberdade que nós tenhamos é esse grau de liberdade de autenticamente, com autenticidade, realizar a nós mesmos. Ainda que Heidegger use a expressão autenticidade, não fica aí se martirizando porque descobriu agora que um monte de decisão da sua vida não foi lá muito autêntica. Você só fez porque, pô, todo mundo aplaudia. Que dirá Heidegger, ninguém é 100% autêntico. Ninguém. Heidegger só fala na possibilidade da autenticidade porque é possível. Mas não quer dizer que seja dominante, não quer dizer que apareça sempre. E nem que seja necessariamente bom, porque não ser autêntico é aderir ao grupo também. É aderir às pessoas à sua volta, é ser sociável. Nós estaríamos perdidos se todo mundo fosse autêntico. E cada um é fazendo no instante o que quer. Eu fazendo no instante o que quer, será uma pessoa original, autêntica, só ela. E meu amigo, quando todo mundo é autêntico, ninguém é grupo. E quando ninguém é grupo, é muito chato também, né? Tem um precinho a se pagar. Mas o fato é que os leitores de Heidegger, até um tempo atrás, nessa hipótese entre ser autêntico e ser afetado, batiam palma para quem é autêntico. Eles não tem que ser autêntico, não tem que ser afetado. Ainda hoje vendem esse discurso para você. Seja você mesmo. Mas na mídia, quando convidam você a ser você mesmo, seja você mesmo. Coca-Cola é bom. Experimente Coca-Cola. Urso, abelha da mel, carneiro da mel, que eu vou falando urso, experimentando horror. Não entendo nada aqui. Seja você mesmo, bebendo Coca-Cola, porque você pode. Experimente Coca-Cola, né? Porque é diferente. Você vai gostar porque você é autêntico. Estão vendendo a autenticidade como valor, mas ao mesmo tempo driblando você. As pessoas querem dizer que são autênticas, mas você não é autêntico, nada mais é tirar de convencer. E esse querer ser novo o tempo todo, querer ser uma pessoa nova, disfarçada de alguém afetado pela sociedade. Porque, por outro lado, nós estamos muito mais ligados a esse eu que é afetado, esse eu inautêntico, esse eu que, quando escolhe alguma coisa, escolhe porque há algo nos afetando. Há um grupo social dizendo isso é o legal, isso é o bom. E o grupo social nos convida a cada instante a ser um novo eu. Lembra que eu falei de Nietzsche também, que era muito parecido? O que Nietzsche fala do eu? Que não existe eu. Por que não? Porque a cada instante, a cada ideia nova, a cada sentimento novo, você é uma nova pessoa. Quando você tenta falar de você mesmo, você está condenado a descrever um cadáver, um não mais você. Não é isso? Se Ana Maria Braga ouve isso, não mais você. você, um fui, eu fui, sabe? Não existe eu. O eu é uma ilusão. Só uma ilusão. Dirá Nietzsche, ilusão que nós construímos porque a gente não se dá bem com a morte e a finitude. Imaginar que você morre a cada instante para dar lugar a outro é muito angustiante. Então o mundo vive essa tensão de duas forças. A força para morrer a cada instante e ser outro. A força do convite a ser outro. A não ter emprego, ter empregabilidade. Tem que se atualizar sempre. E vem uma moda nova e o meio acadêmico está aí para vender curso de moda nova. Agora você tem que saber isso, um novo modelo de gerenciamento, que é o que estão fazendo, e isso veio do PHD, da PQP, e de preferência com 32, com 32 siglas em inglês, né? Agora da física também, resiliente, e aí você acha isso barato? É isso, todos os meus funcionários têm que ser resilientes. Tipo mola. Eu gostei daquela mola que o cara mostrou e tal. E aí vai você novo. Novo a cada instante. E comemorando isso. E chama isso de liberdade. O mesmo Nietzsche dizia: isso é angustiante. É angustiante. É angustiante correr atrás do mundo que muda o tempo todo. É angustiante ser alguém novo o tempo todo. É angustiante não viver alguma tradição. Tem tanta gente que diz que quando se aposentar quer ir para o sítio. É porque no sítio as coisas passam devagar. Mudam tão pouco, tão pouco. Se ele for muito afetado pela empresa, vai querer buscar ele usar o sítio, aí aqui, o sítio tem que tornar com uma empresa. Gostei por meia dúzia, não percebeu ainda. É angustiante. Porque ele diz, o mundo em que as coisas não mudavam se sustentava numa ideia de metafísica em que as coisas não eram inconstantes, corruptas, mutáveis e evoluídas. Ao contrário, contemplava uma tradição no campo da cultura e no campo das ideias da metafísica. O mundo é o que é porque ele é um efeito de um mundo imutável. Essa metafísica imutável é a nossa meta, é a nossa diretriz. É com base nela que nós criamos nossos valores. Mas Nietzsche dirá, essa metafísica que para a sociedade ao tempo dele era totalmente identificada com Deus, essa metafísica acabou. Deus morreu. É a frase famosa de Nietzsche. Deus morreu. Mas as pessoas só lembram de metade da frase, porque a frase toda é Deus morreu, vírgula, mas deixou sua sombra. A metafísica acabou. Esse mundo das coisas constantes acabou. Mas a gente fica querendo preencher essa sombra deixada pela falta de constância no mundo. A falta de permanência. A falta da estabilidade. E a gente tenta suprir com coisas efêmeras, que duram pouco. A gente fica muito feliz enquanto dura. Muito feliz. Então nós criamos a ilusão de que nós agora sim descobrimos a boa forma de organização da empresa. Agora vamos para o futuro. E essa boa forma só vai durar 2 meses. Porque aí vai aparecer o cara de Yale e vai mostrar outra forma de organização. E lá vai você começar tudo de novo para mudar. Porque agora sim é que você encontrou. E agora sim, lembra aquela menina que foi adestrada para acreditar no príncipe encantado? Mas ela insiste na ideia. Agora eu achei o príncipe encantado. É o homem da minha vida. E aí descobre que ele é gay. Mas eu disse que ele disfarçava tão bem, mas agora eu achei outro. E esse sim. Esse é o homem da minha vida. E ele chifra ela com todo mundo. Mas agora que encontrei o terceiro, esse sim é o homem da minha vida. E ela já está no 18º e ainda acha que é o príncipe encantado. E apesar da tanta mudança, ela não se livra da ideia do príncipe encantado. Porque ela precisa disso. São muletas metafísicas. Mas, geralmente, essa muleta metafísica também é que nos protege do caos do mundo. O caos da total falta de sentido na existência. Porque no mundo que muda, é muito difícil você encontrar um sentido para a própria existência. E que adianta todo esse trabalho? Imagina os caras que criaram a plataforma da GM no Second Life. Para que eu fiquei ali me estressando com esse troço? Agora ninguém acessa isso. Eu fiquei quebrando a cabeça, piorei minha miopia, trabalhando no computadorzinho, e desenhar as casinhas, não é? O chefe cismou de fazer uma reunião no Second Life, e todo mundo teve que quebrar a cabeça para fazer avatar. Né? E o outro sacaneando, tudo ficou com cara de pudim. Pra quê, cara? Pra quê? Qual o sentido da produção de uma obra se ela parece que não dura? Ela parece que não dura. Uma vida vazia. Eu diria ali, talvez, que aí você compensa o vazio da vida com outras coisas. Com outras coisas. Uma vida, portanto, que ao mesmo tempo que você clama pela mudança, pelo vazio, é um mundo hedonista. Viva o prazer. Viva a alegria. Porque ela é a compensação para um mundo vazio. Quem gosta do que faz? Quando você encontra a pessoa, ela diz o que faz. Eu estou com um projeto novo. Pô, estou desenvolvendo um negócio muito legal. Você quer ouvir? Você não, está de conta. Ele gosta, ele gosta. A pessoa que não gosta do que faz, ele chega e diz, como é que está no trabalho? Tá indo e tal, gosto muito do meu trabalho, é muito legal, mas olha, eu comprei uma casa, daí tem que ver a casa que eu comprei, condomínio da Barra, é longe que nem, né? Eu pego uns 13 engarrafamentos e tal, mas olha, a casa é muito boa, tem uma saída para a Lagoa de Marapendi, olha que maravilha, quando tem aquelas algas que dão ali, eu posso colher com a mão e trazer para casa, é uma maravilha o condomínio que eu arrumei. Você fala da compensação do trabalho. Quanto mais você se realiza no que faz, fala do que faz. Da sua obra. Niemeyer é um cara engraçado. Niemeyer nunca fala do que ele fez. Ele fala o que ele vai fazer. Eu gosto de arquitetura, isso e tal. Né? Outro papo com ele, ele acha chato. Fora político, sabe? Político ele gosta também. Mas outro papo, ele acha chato. E tem gente que não. Que, tem um trabalho lá, mas estou bem. O salário é legal e tal, mas olha... A lancha que eu abri. Nossa, que é a lancha. Você fala do prazer. Quanto menos sentido, mais você busca um prazer. Um prazer pelo prazer. E é o mundo que a gente vive. Prazer pelo prazer. Não dizem só que você tem o direito de ser feliz, é o que se dizia antigamente. Agora não, você tem a obrigação de ser feliz. A obrigação. Há dois imperativos morais para cima de todos nós. Dois. O primeiro. Seja metamorfose, evolução. Seja metamorfose. Não pare no tempo. Tem que ser antenado. Tem que ser ligado. Você tem que manter empregabilidade. Você tem que se atualizar no mundo. Morra e renasça a cada instante. Vá se adaptando. Seja resiliente. Você deveria. É tudo jovem. Segundo imperativo moral. Segundo amigo, para acompanhar o ritmo do mundo. O ritmo do mundo exige potência. Mantenha a sua potência. Mantenha. Antes as pessoas diziam, você tem que ter o direito a uma vida íntima, direito ao amor próprio, direito à sua felicidade. Hoje você tem a obrigação da vida íntima, a obrigação da felicidade e a obrigação de cuidar de si mesmo. Se você tivesse o calibre que eu tenho, corpóreo, você viesse com a airbag lateral, que nem eu, você vê de vez em quando pessoas lhe acusando de falta de amor próprio? Por que você faz isso com você? Diz o sujeito quando eu estou na frente da lasanha. A lasanha sofre mais que eu. Por que você não tem algum pena dela? Por que você faz isso com você? Tem que se cuidar mais. Você tem que se amar mais. Cobram isso de você. Cobram de você a potência da juventude eterna. Claro, porque na sociedade que não há tradição, o que os idosos têm para nos contar? Nada. O bom é o novo. Quem tem o ritmo de acompanhar o novo que muda o tempo todo é o jovem. Então, estética que cultua a juventude eterna. A juventude eterna. Baca! Vai dar um show. Quantos anos deve ter Baca? Cara, ele é mais velho que a Hebe. Sabe, é uma coisa assim que... E aparece uma foto do cara no jornal, eu olho, esse cara não tem mais de 50. 52, não é possível. O cara tá inteiro, velho. O cara tá inteiro. Ele e o Silvio Santos, é outro. Quando a criança vem domingo no parque, é a mesma cara. É a mesma peruca. Vem no mesmo microfone. É o mesmo jeitão. Mas foi. Sempre a juventude, as pessoas não se permitem, não se permitem envelhecer. Talvez seja o único ponto em que exijam de você ainda alguma manutenção. Mantenha a potência. Mantenha a potência. Só que não é fácil você manter isso tudo. Não é fácil. Às vezes é angustiante. É angustiante. Mas é o preço que ele cobra. Nesse mundo de mantenha a potência, acompanhe. Compense com prazer. Compense com prazer. Então o mundo também tem muita barra. É um mundo que, para você vivenciar o prazer, ele não pode exigir de você muito sacrifício. Claro, quanto mais sacrifício, menos prazer. E qual é o problema disso? É que todo o discurso da virtude, sim, porque nós já não somos uma sociedade em que nós tenhamos um ambiente muito favorável a uma ética da lei, do constrangimento, porque nós somos anti-hierarquia, nós somos anti-tradição, viva a liberdade! Quando a lei é vista com olho torto, com careta, é preciso um homem virtuoso. É preciso um homem virtuoso. Mas no homem ser virtuoso, todo o nosso discurso histórico da virtude nos falava de uma virtude ligada ao sacrifício. Ser virtuoso é ser capaz de auto-sacrifício, de auto-controle. Porque sacrificar os outros é muito fácil. Na guerra, mandar alguém para a morte é mole. Eu quero ver você sair da trincheira. Aí é que a coisa muda de figura. Mas isso é a virtude. Amigo, sacrificar o alheio é mole. Ser responsável com o trabalho do outro é mole. Eu quero ver você pagar o preço da sua responsabilidade. Mas como ser responsável? Quando a responsabilidade barra virtude exige sacrifício e o mundo é cada vez mais hedonista. Viva o prazer. Abaixe o sacrifício. As pessoas não querem nem fazer o sacrifício da dieta. E olha que eu falo disso com muita propriedade. É bolinha. É tomar bolinha. Porque a fórmula do come menos e melhor, sabe? Uma variedade melhor de alimentos, né? Uma refeição com mais qualidade que emagrece. Bolinha. Muito mais fácil. Cirurgia bariátrica. Dizem que é para caso extremo, mas é engraçado, porque o extremo dos casos tem caído cada vez mais nos hospitais. Fora as pessoas que simplesmente engordam para ir virar o caso extremo, para ir fazer a cirurgia bariátrica. Porque o custo do autossacrifício é muito menor. É muito menor. O nome que lhe dá isso, ele chamará de ética indolor dos dias atuais. Ética indolor. A expressão é muito legal. Ética indolor. Porque obedecer à lei é dor, é sacrifício, é contrariedade. Ser virtuoso também. Pior, é contrariedade e sacrifício quando o carrasco, o contrariador é você mesmo. É você contra você. Mas a ética indolor, nós estamos dispostos a fazer, a seguir aquela conduta, como na razão de Santo Agostinho. Aquela conduta que a gente sabe ser certo, por razão, não por afeto, não porque goste, não porque realmente se importa, mas é capaz de compreender a lógica daquilo que é importante para os outros. É capaz de compreender racionalmente aquilo que prejudica os outros e compreender racionalmente porque outros querem que isso seja evitado. É capaz de compreender e, portanto, agir, mas até que limite, até o limite do sacrifício. Se não custar nada, eu faço. Eu faço. Responsabilidade social no banco. Beleza. Cheque com papel reciclado. Vamos baixar os juros. Não. Aí dói. Mas o papel reciclado não dói. Papel reciclado, né? Vamos abraçar a lagoa. A lagoa é tão maltratada. Vamos lá abraçar a lagoa. Qual o custo de abraçar a lagoa? Aí vem todo mundo de branco domingo. Aí abraça a lagoa. Aí fica balançando, cantando. Serra! Lange! Fui uma criação agora! Lange! Aí do lado o cara não sabia a letra. Aí quando acaba, ei! Todo mundo na praia, que legal! E você diz as costas, você segurou a mão e cantar, e nunca mais vai ver na sua vida. Né? Aí o seu condomínio é um dos que lança cocô em natura direto na lagoa. Porque sabe que o probleminha, boa parte do problema de poluição da lagoa, tudo bem. É o que chamam de eutrofia natural mesmo. A troca de água na lagoa é muito pequena, né? Amplia muito a alga, falta oxigênio e peixe morre afogado. O rio é um lugar em que peixe morre afogado. Cidade é maravilhosa. Você vê um troço de problema. Nossa, cidade é beira-mar que alaga quando chove. E já não é difícil, olha, né? Tem que ter uma certa engenharia para você conseguir um negócio desse. E peixe morre afogado. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Aí, ao invés de fazer saneamento, sabe? Não, liga o cocô em água pluvial. E aí para lá. Aí chega pro cara do condomínio, o cara vai olhar no prédio assim, da lagoa. E todo mundo ali é pobre, você sabe. A lagoa, área carente do Rio de Janeiro. As pessoas saem ali e vão abraçar a lagoa. Importante, a lagoa, que é a proporção do Rio, que vai ser do turismo. Se aparece alguém para entrevistar, olha, a gente tem que se preocupar, a lagoa é nossa, é um patrimônio que não é só do Rio, mas é da humanidade, uma coisa linda e tal. E vem o mink junto, o gadeiro, e todo mundo se abraçando. Aí dizem para ele, o teu condomínio é o que joga cocô, tem que fazer obra e fazer taxa extra. Porque taxa extra? Essa grana que eu já pago? Síndico ladrão! Ainda pegou a melhor vaga para ele, com o filho dele que eu vi, safado! Chegou na hora do sacrifício? Acabou, meu amigo. Acabou a responsabilidade social. Acabou. Esse é o Lipovetsky. Ele denuncia isso. Ele denuncia. É fácil falar de responsabilidade no mundo em que aplaudem o não sacrifício, que aplaudem o hedonismo. Ele denuncia tudo como cinismo. E do outro lado? Qual é do Luc Ferry? Luc Ferry vai dizer, olha, tudo bem, há o hedonismo. Há realmente um problema sério com essa história de sacrifício. As pessoas são muito menos sacrificiais do que eram décadas atrás. Então, a sociedade é potencialmente menos virtuosa. Mas não dá para mudar isso também. Somos isso. Concordo com o diagnóstico do Lipovetsky. Não concordo com a conclusão de Luc Ferry. Porque ele conclui algo do tipo, temos que mudar isso já. Temos que aprender a cultuar o sacrifício. Sim, porque o segredo para tornar-se virtuoso e de fato responsável é estarmos dispostos a assumir nós o sacrifício. Dizer que lixo tem que ser reciclado, na época não tinha que reciclar. Agora vai manter três latas de lixo em casa e ficar agora o plástico no azul. Aí já é sacrifício demais ter que pensar qual é a cor e o que bota dentro de cada cor. Então nós temos que cultuar sacrifício. Aplaudir atos sacrificiais de nós mesmos. De nós mesmos. Se quisermos ser uma sociedade de fato virtuosa e responsável. Do outro, Luc Ferry, não dá. Não espere que as pessoas vão se tornar sacrificiais da noite para o dia. Invista no que já tem. E o que você já tem? Uma sociedade hedonista. Uma sociedade que vive o prazer. E uma sociedade que é capaz de um sacrifício quando encontra no sacrifício prazer e compensação. Lembra o exemplo que eu dei de Madre Teresa? Vamos supor que Milor tivesse razão. Que no fundo ela não era humilde droga nenhuma. Que ela era muito vaidosa. Sou humilde, muito humilde. Ninguém é mais humilde do que eu. Se souber de uma freirinha mais humilde, olha que coisa que ela tem, tem muito mais humildade que a sua humildade. Ela vai tentar superar. É competição olímpica. A medalha de ouro da humildade é minha. Ainda que seja por isso, é o fato que ela se comporta como humilde, como dizia Santo Agostinho. Você não ama. É um amor cínico. Tá, é cínico. Mas o fato é que funciona, porque no final das contas você se comporta como se fosse alguém cínico. As empresas só dizem que tem responsabilidade social porque o mercado compensa. Porque ela acredita que tem gente que compra mais os produtos, que tem mais simpatia com a empresa, se souber que ela é socialmente responsável. É cinismo puro. Parece mesmo, mas é melhor eu ser responsável cinicamente do que não ser. Do que ser que se dane todo mundo, então. Ah, é? Quer dizer que você compra do concorrente que polui o rio? Ah! Espera pra ver o Arco de Vitória como é que vai ficar esse minério. Eu quando vi o minério ali na mesinha, eu falei, tem muito no banheiro lá de casa. Então, tem época. A crise foi até bom para a faxineira ter agradecido, porque reduzindo a produção dessa indústria de pelotização, ficou uma maravilha, suja muito menos a bancada do banheiro. E tem mármore branco, e aí é muito fácil você ver as bolinhas pretas no troço. Não é não? Se dane. Estão comprando ferro do desgraçado que polui mais do que eu? Ah, vão gastar dinheiro. É melhor ser cínico do que não ser. Qual o problema? Se essa é a forma que a sociedade encontrou para continuar existindo, a estabilidade do mundo, o medo da morte, é uma muleta metafísica, seja melhor com ela do que sem ela. Melhor com isso do que com a vida sem sentido. É só a razão que sustenta a responsabilidade? Então que seja. Então que seja. Para que ficar desqualificando? Só porque ela não é de fato interessada? Só porque não é de fato afetiva? Santo Agostinho se preocupou em desqualificar a ação racional como ruim, porque do outro lado exigiria um ser divino, coisa que ninguém é. Exigiria alguém hipervirtuoso, coisa que ninguém é. Hipersacrificial, coisa que ninguém é. Hã? Percebeu as duas opções? Vê como pode ajudar você a analisar o mundo de hoje. Esse é o papel da filosofia: mapear o campo das ideias. Mapeou nossas angústias, nossos problemas. Beleza? Hoje ficamos por aqui. Semana que vem, por causa do feriado, pausa para comemoração, não haverá este encontro. A aula será dia 29. A última aula. Falaremos de meio ambiente. Sociedade ambiental. Falaremos com o Heidegger. Falaremos também de uma ética com relação ao outro. Uma ética para conviver bem com o outro. Beleza? Beleza. Seja 29.